3, ajuste o altímetro no 014. Botão 3367, desce para 4 mil pés no 014. E Prod Bomb, é isso? Uma 884, decolar os 25, chama o controle de Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado. Fiosca, aguarde. Azul 2761. Descida 2761, você escuta. Submatando livre de voo 320, autorizado pelo Centro Recife. E voe a posição NEPEV. Está presente no PEV, subindo para o 320, azul 2761. Afirma, azul 2761, chama agora o Centro Recife na frequência 128.8, alterno 26.0. 128.8.260, muito grato, bom trabalho. Com 184, passando 240 para 230. Tiago Fiosca, mantenha mil pés em regra de voo visual, controle de SQS de tráfego em Veracruz, frequência livre, informe para o regresso. Tiago Fiosca. Informará para o regresso, Tiago Fiosca. 1884, contato radar, decolagem, submantendo nível 3, corrige 230, via saída PUC. PUCA 230, 1884. Ideal de descida azul 27 no 5. Tenha o 050. 05027 no 5. Vai chamar o controle, é o 208, o navegador Oscar Whisky. Zero para o 360. O número 659, confere, chama agora o Centro Recife na frequência 128.35, alterno no 25.1. 2835-251-659. Salvador, cordial, boa tarde, ao November Oscar Whisky, decolou da 97, já cruzando 600 pés, 0145, no perfil da Momo. November Oscar Uniforme, corrige Whisky, contato radar da colagem, submantém nível 040 via saída Momo. Positivo, saída Momo, o November Oscar Whisky. Reduza para 2209. 3367, redução 2209. Azul 2715, voo e Duna, desse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro no 014. Número 1 na aproximação, o informe estabilizado, azul 2715. Duna, 4 mil, entendeu que é para reportar estabilizado, azul 2715. Gonda 256, autorizado de decolagem, costuma 0, vento 180 graus, 10 nós. Iniciado, 56. 3567, passa a rolagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Fazer a nave da Gol, ali, mantém, pistola 0, tá 3567. estacionado, pronto táxi. Tirete tá o meu livre. O táxi reporte na Romeo, ajuste altímetro 0014. Agora eu tenho direto na coordenada. Então aguarde instruções, o Juliette tá Romeu. Gondo 256, Nicolau 31, no chama controle de Salvador em 120 decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. 11 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando 020 em ascensão a 3 mil pés, tipo de aeronave, um Papa 28 alvo. 33 é a 77. O filme Gol 256? Erro. 0910, pronto. Gente, manteu o ponto zero, acho, né? 17. 56. Contato radar na decolagem, submeteu nível 370 via saída PUC. 370 PUC. Controle, Eco Zulu November. Prossiga para o controle, Eco Zulu November. Clarifica, manteu 095, como diz o sinal. Certo, manteu 095, será coordenado então a Aracaju. Golo 884, chama agora o centro Recife, no 2545, altar número 26, decimal 85. 45268, um monte de espaço. É a torre? Confirmando, Sierra November Tango, Quebec e Pernambuco? Confirme onde se localiza? Gente, Juliette, até o meu. Sim, estamos em contato neste momento com o Centro Recife para modificar a sua saída. O Juliette, até o meu, um instante para a autorização. Autorizado, ingresso 197, reporte olhado e pronto. O TAN 3567, decolou os 34, chama o controle Salvador em 120 decimal 8. 208, TAN 3567, bom dia. Juliette, hotel Romeo, está pronto para copiar a modificação? O nível autorizado é os 120 e modifique a subida para Momo após direto conforme a rota. Gente, aguarde para a decolagem, o Juliette até Romeu. Somente confirmando após a decolagem a curva pela esquerda, o Juliette até Romeu. Vai aguardar a preparação aí, tá? Pra... E autorizada presente, a gente acerta aí, mano. Gente, mantenha a proa de posição Momo e aguarde as alterações para final do procedimento. Positivo, tá mantendo a proa, tá? Azul 2715, desse mantenha 2 no pé, ajuste o altímetro no 0, no 4, informe estabilizado, final do procedimento LS, que foi pista no 0. 2000, informa estabilizado o 15 da Azul. Então 3367, desse mantenha 4 no pé, ajuste o altímetro no 0, no 4. Então 3367, desce para 4 mil pés, no 0, no 4. Afirma, então 3367, curva esquerda agora na proa 200, limite ao curso localizador. 3367, curva esquerda 200, limitado ao localizador. Pessoal, Adolfo, boa tarde, 3567. Boa tarde, 3567. Vento 3567, controle, pode chegar. Colável, passando 5200, pode voar Amor ou Elefa? Vento 3567, submantendo nível de voo 360. Acione identificação na saída Arbo 1. Afirmo, chama o controle no 20.8, Juliette Hotel Romeu. Salvador, muito boa tarde, o papapá Charles Serra Romeu. P3567, contato radar a 3 milhas do reservador. Submantendo nível 0, 360, via saída Arbon. Oi, Elefa, tá 3567. Aqui, o presente Elefa, tá 3567, 360. Charlie Alfa Romeu. Corrijo. Papapá Juliette Hotel Romeu. Contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 120 via saída Momo. Controle Salvador, muito boa tarde. Papapá Charlie Hotel Romeu. Papá Charlie Serra, o meu controle. Boa tarde, Charlie Serra, o meu decolou de Serra Índia com Índia para Salvador, senhor, locado 0141 do Transponder, 4 no POB. Solicita ingressar no corredor Bonfim, Axé, Salvador. Afirmo, Charlie Serra, o meu aguarda. 3367, desse manter a 2000 pés, ajuste o altímetro no 0-4, 47 para localizador, curve à esquerda na Pro 140 em forma estabilizada. 3367, então esquerda 140, vai reportar estabilidade, então autorizado LS, XZ 190, descendo para 2000 pés. November Oscar Whisky, curve à esquerda na proa 240, o limite é radial 290, vai em Salvador. Esquerda 240, descendo para 290, vai em Salvador. Salvador, Zulu 90, vai chamar Aracaju, 203. Eco Zulu November, afirmo, chame agora Aracaju, mantendo 095. Estabilizou o azul 2715. Speed. 5, final, chama agora a torre na frequência 1 no 8, 95. 895, boa tarde. 1 no 25 mil, chama agora o centro Recife na frequência 1-2545, ao término 2685. 2585-2085. Charles Serra Romeu mantendo 500 pés, em regra de voo visual. Afirmativo, senhor. 500 pés, corredor Bonfim, corredor Axé. Afirmo, mantenha o corredor Bonfim para interceptar o corredor Axé, o Charles Serra Romeu, na escuta do controle a 500 pés. Ajuste o altímetro no 0-4. Entra na escuta do controle, Charles Serra Romeu, muito grato. Papai Romeu, novembro, Oscar Whisky, curva esquerda na proa 200, limite o curso localizador, aguarda o vetor final para interceptar o procedimento. Então 3367 reduz a aproximação, o tráfego precede ground speed de 130 nós a meia dúzia de milhas na sua frente. Então 3367 já iniciou a redução. É meia dúzia, 7, decolou 39, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, chamei 6227. Localizador, curva esquerda na proa 160 em forma estabilizada. Mantenha 3 mil pés inicialmente. Esquerda 160 informará estabilizado o November Oscar. Juliette Hotel Romeu. Confirma. Confirma a proa ideal para o destino. Tende a radial 315, ideal. Direto para Romeu, sub e mantenha o nível 120. 120, controle Salvador, boa tarde, a Xanem 6227, decolado, cruzando 2.400 metros na sua escuta. Xanem 6227, contato radar no decolagem, sub e mantenha o nível 360 via saída Sambo 1. 7360 via Sambo 1, autorizaria para Leda? Autorizado, a Xanem 6227, foi Leda. Ok, Leda. Atenção para 360, chanel 6227. Lá de Hotel Romeu já iniciou subida para o nível 120? Vitorinha Aquilo, mantenha o 075 em regra de voo visual, acionado transponder 5277. Certo, mantenha o 075, informe no ponto de descida o Vitorinha Aquilo. De Vitorinha Aquilo, você está agora no espaço aéreo Golf, ingressando espaço aéreo Golf 075. O controle desconhece de tráfego informal, o senhor tem frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Caso necessite informação, alerta então na sua frequência. Sim, tiramos informar o controle. Obrigado. Azul 27195, solo aos 1, corrigindo, solo aos 42, libere primeira direita, chama o solo Salvador em 121, decimal 9. Direita, solo Salvador 219, 2715, boa. November Oscar Whisky, desça e mantenha 2 mil pés em forma estabilizada, tanto para o segmento elétrico foi pistão a zero. Décima tem 2 mil pés para o ILSX3 da 10 November Suíça. Tô 3367, chama agora o centro Recife, na frequência 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0, o TAN 3567. 288-1260, TAN 3567, bom salto, mano. Genéia 6327, cruzado LR, manter, cabeceira no zero. Marinho, manter no zero, Primeiro direito, chama o salvador em 1-2-1 no decimal 9. Rotando 3367, livra e chamou 2-1-5. Informe passando através da barra. Genéia 6327, cruzado decolagem, pistão 0, vento 180, grau 0, 9, 9. Livre decolagem, pistão 0, 6327. Estabilizou... Novembro Alto Suíço. Novembro Alto Suíço, passa a duna, completa o procedimento elétrico, e chama agora a torre, 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, sim, autorizado direto destino, direto até o meu, subindo nível 120. Direto até o meu, confirme o estimado de pouso quando possível. Charlie Serra Romeu passando o farol da barra? Sim, Certo, tranquilo. Confirme agora, confirme passando através do farol, através de Pituaçu, Charlie Serra Romeu. Certo, autorizado. O Charlie Serra Romeu informa o termo. Controle Salvador, boa tarde, chama 6327, decolou, cruza 1800. Chama 6327, contato radar na decolagem, subiu até nível 3, corrige 240, via saída Sambo 1. 240, via Sambo 1, quando possível direto coral, senhor, por gentileza. Autorizado, coral, chama 6327, subiu até 240. Coral, obrigado, bora agora. Do November Earthquake, então, autorizado, toque remetido à pista 120. Reporte cancelamento do voo instrumento. Positivo, já toca remete, vai reportar então cancelamento após o toque remete. Gente, o vento 180 graus 099, não lembro com isso. Whisky. Chanel 6227, chama agora o centro de Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. 1, 2, 3, 5, 2, 5, 1, boa. Direto até Romeu. Controle Salvador, o Charlie Serra Romeu já vai efetuar um sobrevoo na região da Tuba. 7, agora prossegue para Salvador. Serra Romeu, já iniciou o sobrevoo e já está ao término? Afirmativo, fazendo um sobrevoo no momento na região da Tuba. 7, 7, Charlie Serra Romeu na escuta. Direto até Romeu. Informa o tráfego, posição de 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, mantendo 075, tipo de aeronave Serra Romeu 22. O senhor está mantendo, está passando 070, confere? Chat. Controle Salvador, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, controle. Solicita no momento um TGL em Sierra Whisky Delta Lima e informa se tem retornado. Afirmo, tem frequência livre, Charles Serra Romeu. Grato, até o retorno. Afirmo, já havia sido autorizado o Nove Brasco Whisky. Certo, Julieta até o meu, a subida seu critério, cruzou com contrato, subindo nível 1-2 aqui. Tocou e arremeteu, já cancela o instrumento, prossegue para pouso 997, mais um TGL 997, o November Oscar. Gente, November Oscar, conforme é o 51, bom instrumento cancelado, 51 também, curte à esquerda, perna do vento, pistão no zero, reporte para girar base, para toque remexida na pista 97 pela direita, November Oscar. Ô, Litia, ô, November Oscar. Telema 327. 6327, prossiga. O Centro autorizou Yukov. Yukov, confirma. Afirma. Índia, Lima, Kilo, Oscar, Victor. Afirmativo. Boa, Yukov. Telema 327, obrigado. Para. Inicialmente o 200, aguarde autorização final do centro. Ok, vai subir e manter o 200, Xarambia 327. Controle Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, controle. Charles Serra Romeu retornando CGL, senhor, vai mantendo o litoral norte pelo corredor Axé, 500 pés, controle Salvador. Cat, prossiga via litoral, informe passando através do Pituaçu. Charles Serra Romeu. Vai ser uma informada através do próximo. 327, reautorizado nível final 200. Ok, atingindo agora o 200 como final, é 327, obrigado. Olha, 327, chama agora o centro Recife na frequência 128.8 ao término 26.0. 228-6-0-7-6-3-2-7-1, boa tarde. Toque remetida 1-7, o vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Ah, livre toque remetida 1-7, o 1-7. Charles Serra Romeu, chame a sua instalador na frequência 118.95 e solicite instruções para ingresso no circuito de tráfego de Salvador. 118.95, Charles Serra Romeu, muito grato pela colaboração. Certo. Oi, Salvador, muito boa tarde, o papapapá Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, ciente, reporte, confirme intenções. Charles Serra Romeu, senhora, se autorizado, pousa diretamente no pátio com a DBA. Charles Serra Romeu, mantendo 500 pés, reporte vertical do farol de Itapuã, tem área na toque remitida para o 7. Afirmativo, Sete Cabo Farol de Tatuã. Tocou RMP, o November Oscar Whisky, inversão agora, pouso final, se possível, com o esquerdo ingressar a perna do ventão na 7. November Oscar Whisky negativo, curve a direita, faça mais pela direita, pistão na 7, November Oscar Whisky. Positivo, curva na direita, então ingressando a perna do ventão pela direita, dona 7, com base pela direita. Como é que é o acionamento? Faz como é que é, equilíbrio acionamento, rebote para o saque. Tá. O Charlie Serra Romeu, confirme sua posição? Charlie Serra Romeu, no momento, na vertical do farol de Itapuã. Sim, está visual com o Papa 28 Alfa curvando à direita para a base pela direita, pistola 7? Afirmativo, senhora, na retaguarda do tráfego. Gente, o November Oscar Whisky com o tráfego de helicóptero na vertical do farol de Itapuã, mantendo 300 pés. Certinho, cara, tá contato visual com o tráfego, tá bastante afastado. Gente, o November Oscar Whisky aguarde a autorização de voo. Tarde 2231 da Passarela. Passarei 2231 na sinalização via chegada com médio 1 no desse, mantenha 060. Ajuste o altímetro no 014. Ok, desce via. Há alguma possibilidade de a gente voar pro de TAP? Até pra, devido a formações aqui à nossa direita? Tem alguma possibilidade? Sou número 2 na aproximação, passarei 2231. Autorizado os desvios e informe ao término. Afirmativo. A gente está com a aeronave no TICAS agora, 400 pés acima, nossa direita agora, posição de 2 horas. Afirmo. Obrigado, então está mantendo a proa 080, aproximadamente aí 30 milhas. 7. Azul 6918. A sua escuta. Tem condições de voar direto e TAP? Afirmo, senhor, direto e TAP para o Azul 6918. Afirmo, velocidade do seu critério, número 1 na aproximação. Velocidade é o nosso critério, como número 1 na aproximação, 698 da Azul. Controle, boa tarde, 6355. Base já ingressando no final da 17, na Nova Oscar Whisky. Channel 355, transponde acionado. Acionado 5432, senhor. Certo, contato radar na decolagem, Oxana 6355, troca o transponder para 5430. 5430, vai trocando. Controle de Salvador, Papa Romeu, Serra Gofiosca, número 500 pés, corredor Vera Cruz, com prioridade Paris. Serra Gofiosca, autorizado corredor Interlagos, 1.500 pés, ajuste o altímetro no 014, mantenha-se em regra de voo visual na escuta do controle. Informe, Thiago. 1.014, vai com proa do corredor Interlagos, informarei CEASO, Serra Gofiosca, em condições visuais. Está final da 17, November Oscar Whisky. Pouso já autorizado, Suna 7, o vento 180 graus, 099, November Oscar Whisky. Whisky. Tudo lendo então, é bem possível. Lenda. Afirmo, Lenda. Quanto lenda vai ter que fazer? Lenda solo ao 1900, realiza backtrack, reporte especialista. Carlinhos Romeu, solo control. Carlinhos Romeu, considere o solo ao 1900, frequência livre. Muito obrigado, até o retorno. Responde agora 5126. Sabe? Livro tá. Mike, reporte na Oscar, ajuste o altímetro 1014. Oscar, Mike aqui. 1014, posta na Oscar. Quiz, primeiro serviço funcionar. Espera pronto, como é que é? Dado ingresso, pista 97, reporte pronto, essa como é que é? Controle Salvador, o azul 6918. A 070 vai manter até ali esse desvio através de TAP, assim deve estar a formação. Chat, o azul 6918, informa o término de desvio para voar a posição duna, décima até a 4 mil pés, o seu altímetro no 014. Esse desvio foi autorizado duna, informaremos e autorizou 4 mil para o azul 6918. Assim, passarei 2231, décima até a 050. 050, 2231. Mike Anstras, Ecológico, som 17, vento 180 graus, 089. Está na proa da Ceasa, visual com campo. Tiago Fiosca. Para o ingresso do circuito de tráfego de Salvador, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, Serra Golfiosa. Sim. Decolou 03, chama o controle Salvador e 120, decimal 8. 120, decimal 8, Yankee. 2, Salvador, Serra Golfiosca, na prosa Ceasa, visual com campo. Serra Golfiosca, reporte na vertical do Ceasa. Serra Golfiosca, reportar na vertical do Ceasa. 5 anos, obrigado, rapaz. Controle de Salvador, boa tarde, azul 2789, mantendo 160. Azul 2789, desse mantém a ponto no ponto da descida para 060, justo em cima do 0014, acione edificação, está afetando o registro? Negativo, está mantendo a prova de lotar e 1094, no portal no descido, azul 2789, autoriza a ponto. Afirma, autorizado, azul 789, voo e Ponce descendo para o 060. Ponce, então no ideal desce o 060, azul 2789. Azul 6918, desce mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro 1014, informa estabilizado, autorizado o procedimento. Nesse procedimento, desce para 2 mil pés, informará estabilizado, azul 6918. Jarei 2231, desce mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1014. 4014, 2231. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Prossegue para o controle. circulação de Salvador, condiciona a nossa forma de Marques, mandou a unidade ao 1924, mantendo meu pé, a radial 242. Oscar Mike Yank, mantém a CRS de voo visual, 1000 pés, ajuste altímetro 1094, autorizado, corredor axé, informe travessa da barra. 1094, eu ajusto, solicita para o direto, Oscar Mike Yank. Autorizado, Oscar Mike Yank, direto, o destino, informe 20 milhas afastado do Salvador. Direto para Manatim, informe as vias maneiras, fora aqui. Metro 9094, autorizado, LSF2, pista no zero, informe estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 2231. Tiago Fiosca, na vertical da NMAR. Tiago Frosco, autorizado pouso, piscina 7, o vento 180 graus, 099. Laser pouso, 17, Tiago Frosco. Calibrando 060 para o 160 para 060, 2729. Quente azul 2789, reautorizado 4000 pés, ajuste o metrô 1014. Autorizado 4000, 1014, 2729. Muito boa tarde, azul 279, mantendo 140, transfere frente da hora. Azul 2711, na sua identificação, voo posição bom, fechado no portal de cima. Voado bom, chamará no dia 8 de cima, tem condições de voar pelo ou duna, senhor? Azul 2711, número 5 na aproximação, mantém a proa de bom. A proa de bom, então, vai manter o azul 2711. Caçarei 2231, iniciei a redução para aproximação. Aí, reduzindo 2231. Azul 1968, 6918, está estabilizado em LS da 10. Azul 6918, passa o marcador externo, complexo o procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Passa o marcador externo, chama a torre, 1895, grátis, boa tarde. Realize o backtrack e reporte pista livre. Viu, backtrack e reportalizando, Thiago Fiosca. 1698, na escuta? Afirmativo, 1698 na escuta, final estabilizado do ILS da 1010. Azul 1698, autorizado pouso pista 10, o vento 180 graus, 10 no máximo. Autorizado pouso da 10 para azul 6918. Estabilizado 2231. Passarei 2231, completo final, chama agora turno 118-95. 895, muito obrigado, excelente trabalho. Ótima tarde, 2231, passarelo estabilizado. Passarelo 2231, número 2 para pouso, aguarde autorização, ajuste altímetro 1-0-1-4. Assis, escuta 2231. Sareda 2231, foi autorizado por 190, vento no 0 graus, 0 mais. Livre pouso 2231. Mike Yank, confere, ministro do Salvador, ingressando no espaço aeroporto, controle de escola de tráfego informado. Eu tenho frequência livre 1-2-3-4-5, aguardando estimado de pouso, ou informação de pouso. Desce, mantenha 050, voe a posição em TAP, após em TAP e turno para assinar o procedimento de aliança que foi Lima, uniforme TAM. 050, TAP, após turno para a aproximação da aliança que foi Lima, uniforme TAM. Está com a informação papal, TAP. 7, voe a TAP. TAP. Ajuda em 789, desce, mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0-1-4, informe estabilizado, aliança que foi pista no 0. 2.0-0-4, portaré estabilizado em LFX-0-0, 2.7-1-9. Ponto de espera da 1-0, pronto. Estou em Salvador, 4778. Autorizado, alinhar e mantém zero. Ali mantendo 04778. Os 231 da Passaredo, no solo zona 5, direita, no 21, décimo 9. 219, 2231, obrigado, meu. Decolagem autorizada, pista no 0, 180 graus, 101. Iniciando, 4778. Boa tarde, estou em Salvador, está 3155, espera no 0. Então, 3155, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Após a aeronave da companhia, alinhar e manter pista no 0. Está 3155. 4778, decolado ao 17, chamei controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Azul 2711, voe a posição pelo. Pelo agora, o Azul 2711, veio adicionado. Contato um radar na decolagem, submarino nível 310, via 6 da boca. Sobe, Matheus, 310. Poderia voar a Aracaju, o 4778? 4778, mantém a perfil da saída e aguarda. Mantém a perfil, 4778. 2000 marcador externo, completo sinal, chama agora a torre na frequência. 118, decimal 95. 295, boa, 2789. Colégio Cruzado, pista no 0, 73, hora. Papá, Alfa Golf Sierra, controle. Alfa Sierra, estabilizado LSX, pilão 0. Confirma a posição em relação ao VR Salvador. 789. Forte, informe 20 milhas afastado de Salvador, direcionando o HTR Salvador. Ah, da presente tem frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenações com os tráfegos locais da Praia do Forte. Informe ingressando no CTR Salvador. No 1, desse manter a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1014. Com 1014 descendo para 4 mil, azul 271. Capatango Lima Uniforme Tango, desse manter a 2 mil pés, ajuste o altímetro 1-0 no 4, autorizado LS, X-ray, informe estabilizado. 2014 é contra estabilizado X-ray, o Lima Uniforme Tango. Só 4778, voe Aracaju. Aracaju 4778, obrigado. Contato controle Salvador, 3155, está 1. Está 3155, contato radar na decolagem, submanter nível 320 via saída, salvo 1. 320 via saída, salvo 1, está 3155. torre, uma boa tarde. Gol 1097 no ponto de espera. Gol 1097, autorizado, alinhar e manter 1-0. Alinha e manter 1-0, gol 1097. Azul 2789 no solo ao 22, livrou no 21 décimo 9. Pegou na Lagoa. E o uniforme tango passador acompanha de relé de suíço no turno, número 8, decimal 95. 1895, Lima e Tango Lima, uniforme tango, boa tarde. É a 2, se chega. Continue a aproximação, aguarde o cristalito. Aguarda. Boa 1097, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1170 graus, 1-0 mais. Livre de decolagem, boa 1097. É 4778, chama agora sempre Recife, na frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Prossiga. Agora sempre Recife, na frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 265, ó. Ajuda 7-1-1, desse mantém a 2.000 pés, ajuste o time entrando a 0-1-4. Comi 14, descendo para 2.000, azul 2-7-1-1. Azul 2-7-1-1, após pelo Duna, autorizado elétrico 3, informe estabilizado. Após pelo Duna, reporta elétrico agora na X-Ray, azul 2-7-1-1. Pela marcha da direita? Somente se o seu cancelar o plano de instrumento. Isso, então modifica a partida para a gente, você que consegue. Excelente, plano cancelado, plano instrumento cancelado aos 2-5. Base pela direita está autorizado, reporte na base baixada travada. Lima de Fontaine. Tango, reporte. Plano 097, decolado aos 2-5, chame o controle, frequência no 20, décimo 8, boa reação. 208, boa noite. Ouro 097, contato radar da